O preço da vida te faz ambicioso. O preço da vida te faz ambicioso. Colecionando contatos, frascos, contratos de curto prazo. Eu vejo na bola do olho dela vindo fiasco. Brincadeira é sério, investi num plano vasto. Aqui ninguém apela, veja na tabela aquela mina bela. Fingindo ser séria, quer me ver melhor. Chego na cidade, liga pro Spinard, pergunta da fase que o qualida outra vez até comentou. Linha por linha, modo modinha, costurando as minhas, eu fiz o meu terno. Visão mesquinha, se o pouco que eu tinha se viu de desfile pro mundo moderno. Copero, me viu como sol dividindo do hall, mesmo assim não lidero. Copero, nem tudo é futebol que me subestimou. Só escolhi, escrevi paralelo. É o que eu vivo, não me privo. Acho muito pouco, pouco só pelo bom ser sutido. Fruto do sufoco a cada surto de incentivo. 24 horas, muito louco, ainda consigo cuidar das empresas, pagar minhas despesas. Versar com a certeza que significou. Quem se identifica, entende, nunca segmentou. Só se prontificou, nunca fez que lembre, representou. O preço da vida te faz ambicioso. Moda, moda, modinha. Tô presente igual o crack, a farinha. Não compactuo com essa ousadia, João. O preço da vida te faz ambicioso. Moda, moda, modinha. Tô presente igual o crack, a farinha. Não compactuo com essa ousadia, João. Acho ruim, isso bora. Só te colabora agora. Chora se ficar de fora. Sobra é predatória. Rico em notas promissórias. Vitória irrisória. Hora notória se fez nossa história da história. Preço da vida me fez ambicioso. Tempo ocioso me fez ansioso. Amizades me levaram pra um ciclo vicioso. Eu não sou medroso, durmo antes de decolar, acordo depois do pouso. Mão fechada num bolso, terço no outro. Cientista religioso, eu não tô afim de saber da verdade, pois o mínimo que sei tá me deixando muito mais. Deixa disso, planeta terra plana navegamos. Tudo abaixo do domo dominamos. Direita para direitos humanos. Igreja passando pano pro segregador Marco Feliciano. Somos irmãos, tipo índio e lusitanos. E suas tormentas planejaram bem as grandezas de um rei. Linha por linha, momodo, modinha, costurando as minhas, eu fiz a gravata. Agulha com autoestima na minha benjetada. Hoje tiro o chapéu, mas anteontem desacatava. Nova safra, mente brava, quente como lava. Universo inflamado, muro branco igual a povo calado. Acho bonito, subora, só te colabora agora. Chora se ficar de fora, sobra predatória. Notas promissórias, vitória irrisória. Hora notória se fez nossa história da escória. Faz silêncio, João, então esse é o famoso ano lírico. Hilario, pensa que eu não tô no mesmo ritmo de ódio. A cota desses bicos não me identifica. O ano lírico de verme, ano cínico. Vem, vem, com uma lista de Schindler te salvei. Mas depende de até quando o vilão presta. Todos arrombado que é fatia do bolo da festa. Então come um pedaço do bolo feito de merda. Porra, prevejo que a vida é uma gangorra. Poeticamente dizendo, sobrevivendo no inferno e o veneno que exala do medo. Te afirmo que não tem planta nem flores que morre à toa sofrendo, entende? Deixei você igual seu nascimento, sem dente. Abraço da serpente. Seu rap de criança não tira nenhum sossego. E seu verso é tão real igual frase de Ed Macedo. Linha por linha, mó moda de espanto. Canta retrocesso, nunca foi adiante. Eu sei que agora é tarde, aponta minhas qualidades. Dizendo que são defeito é o refúgio dos covardes. Tá massa, sou, vem. Ninguém caiu no canto da sereia apática. Entende a nova sátira? Vou tirar pra te mostrar na prática. Física quântica não é piranha aquática. O preço da vida te faz ambicioso. Moda, moda, modinha. Tô presente igual crack, a farinha. Não compactuo com essa ousadia, João. O preço da vida te faz ambicioso. Moda, moda, modinha. Tô presente igual crack, a farinha. Não compactuo com essa ousadia, João.